agora chegou o nosso fim. As Baruas. Uma chamada de madrugada. Quem acerta quem é, eu dou um prêmio. A dica é que eu terminei faz pouco tempo. Acertou quem disse ex, pela voz da embriaguez. Deve tá na balada, rodada outra vez. E tá querendo me ver, e precisa conversar. Até que enfim chegou minha hora de pisar. Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo. Vou ver, te aviso, que é precário, tute, tute, pelo meu carinho. Quem acerta quem é, eu dou um prêmio. A dica é que eu terminei faz pouco tempo. Acertou quem disse ex, pela voz da embriaguez. Deve tá na balada, rodada outra vez. E tá querendo me ver, e precisa conversar. Até que enfim chegou minha hora de pisar. Não deu certo com